Patrulha OTAN 3152. A 3152, contato, firma TNV 330, na saída Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju. 330, TAN 3152. Bono 994, para o custo de acionamento, 3. Bono 994, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do Boeing da Web ao lado no 02. Sente após o parqueamento do Boeing no 02, o Bono 994, após o autorizado? Afirmo. Sente. Controle OTAN 3152, solicita a proa 080, uma formação na proa. Autoridade desvios, TAN 3152. 080, pela direita. Obrigado, TAN 3152. No 4, decolou 05, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 08, bora 794, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito bom dia, bora 794. Bono 794, contato, sublimantém nível 230, nascida Pucajama, Aracaju. 230, Pucajama, Aracaju, Bono 794. Pro de Puca, TAN 3152. Direto Jamon, TAN 3152. Jamon, TAN 3152. Bono 606, gate 5, está de funcionamento. Bono 606, livre acionamento, chame para o táxi, porta 105. Chama lá, 606. Salvador, muito boa noite, eu tenho 5344, de Marcão Chaves. 341, aguardo para um segundo. Este é o 344, desça via Mária até 2000, essa desça até 2000, na chegada Mária, ajuste no 098, aguarde a aliança X-Ray, trip 5344. Este é alarmado para 2010, trazendo a aliança 5344. Jogou no 994 para o táxi, 164 a bordo, 2 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. TAN 3152. 2685-2545, TAN 3152, obrigado. Posição 10, pronto. 994, Alinda, cola pista 10, vento no 30 graus, 069. Alinda, cola 10, vou no 994. Corre algo no 896. Vão no 896, copia. Copia, frente da Delta. Vão no 896, João Pessoa, aprovado nível 370, via pelo I-58, Recife direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5057, controle 1220280, 1 minuto para o cotejamento. Gol no 606 para o táxi, 153 a bordo, 417 até na Salvador. Gente, táxi em frente, Índia, reporte pronto no ponto de espera, gol no 606, ajuste no 098. O táxi via Índia, reporte na ponte para o 606. Gol no 896, prossiga com o cotejamento. Autorizado, João Pessoa, gol no 896, nível 370, decola do 10 com a esquerda na frente da PUCA. Transição Caju, parou para o 58, Recife, direto João Pessoa. O transporte é 5057 e o controle 120, decimal 8, gol no 896. Correto, chame pronto, gol no 896. Camará, 96. 714, chama Recife agora na frequência 1-2685, antena 2545, Gonos 714. 2-0-2-0, bom voo. 2-0-8-0, bom dia. Salvador, bom dia, Bono 994, 1500 para o 350. Bono 994, bom dia, contato, sul mantendo o 350. Sumindo para o 350, Bono 994. Vono 606, Lima, tem 1-0. Lima tem 1-0, 606. Livre decolagem 1-0, vento Bono 606, decolou 17, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 80, boa. Bom dia, Bono 606, decolado na Puca. Bom dia, Bono 606, contato, submatéria 390, Bono 606. 390, 606. 186, tem bom pouso. 186, obrigado. 344. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5344. Boa noite, trip 5344, livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 089. Ok, 128, papel abaixado para fora, trip 5344. Gol 994, chama Recife agora na frequência 12085, alterna 2545, Gol 994. Quem é 85, 2545? 12685, alterna 125, decimal 45. 12685, 2545, bom dia, bom serviço. Bom. 4. Boa noite, 96, livre acionamento, chame para o táxi. Pode demorar um momento. Solos 23, direita, táxi via Alfa, Juliette, remoto 1-3. Uno 2685, alterna 1-2545, Gol 1-606. 2685, alterna 2545, 1-606. 8196, está contra-ataque com 189 a bordo, dia de 3 horas e 5, Fortaleza. Ciente, gol no 896, Índia, reporte pronto, um ponto espera, ajuste no 018. Índia, reportar a ponto com 1098, gol 1896. Ponto, gol no 896. Gol no 896, linha da cola, pista 10, vento no 20 grau, 059. Lima de colagem, gol no 896. O 96 decolou os 29, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 208, no voo 896, bom dia. Controle. Saldo, voo 896, boa noite, é colado Puka. Boa noite, contato radar de colagem, sub mantendo 370 na saída Puka. Boa noite, 96. Boa noite, 96, 370 Puka. Salvador, muito boa noite, para 3170, cliente da Delta, passou 210 para 150. Boa noite, TAM 3170, desse mantenha 2000 na chegada Mari, ajuste no 018, aguarde o procedimento ILS Absolute, TAM 3170. Vai ser até 2000, com 1018 na Mari, aguardando ILS 6 a 10, TAM 3170.